aparecer após a pandemia. O mundo das recordações vai te surpreender com tanta beleza e muito som. Ei! Novo Cineral. O supremo som do amor está chegando. Uma nova história. Uma nova emoção. O Supremo vem aí. Bora se ligar, vamos lá. Que tal do Cláudio? Eu saí com você. E aí, Rafinha? Para lhe falar. Você é patroa minha. Quando provei seu beijinho. Ó, que doido ontem, hein? Só ressaca. Me faltou. Até perdi minha voz. Fiquei sem saber o que falar. Tudo que eu tinha a dizer. Lhe disse apenas com um olhar. Foi minha primeira vez. Por isso eu não sou. Robson, a Cris já morando com a gente, bom Robson. Peço que me compreenda. Oba! Perdoe a minha timidez. DJ Neto, bora Neto. Isso é. Bora, cara, aqui, natural. Né? Ei! As músicas que no passado fizeram sucesso, hoje você curte aqui. Eu saí com você para lhe falar de amor. Quando provei seu beijinho, a palavra me faltou. Até perdi minha voz. Fiquei sem saber o que falar. Tudo que eu tinha a dizer, lhe disse apenas com um olhar. Foi minha primeira vez. E tinha o hino batidão, já derramando. Ele, o nosso amigo Mazinho. Peço que me compreenda. Perdoe a minha timidez. Isso é tão natural. Não me queira mal. E aí, Paulo? O amor está no ar. O amor está no ar. Pega Mário, Pimentina. Tá por aqui com a gente, abraço. Olha, mais tá. Palavras não são provas de amor. Foi tudo que eu vi de você, meu bem. Naquele momento em que me deixou, viver desse jeito não me convém. Fiquei desprezado na solidão. Jamais consegui ser feliz. De tudo só resta lembrança, tristeza e dor em meu coração. De tudo só resta lembrança, tristeza e dor em meu coração. Amigo Subê, o amigo Márcio, aí dos presepeiros, joguei com a gente, um abraço, bichê. Tudo em mim mudou. Tá por aqui, ó. Do que eu fui, nada mais eu sou. Você pode voltar. Só aqui eu não vou conseguir viver. Sua ausência me faz sofrer. Vivo a te esperar. DJ Bailão. Escrevi seu nome. Bora, Gordo, na boi, Gordo. Bora, William Batidão. Tá aqui com o Michel. Olha o casal do Globão aqui com a gente, o Sérgio Tati. Já aqui do nosso ladinho, na mão. Com certeza, por você mesmo vai compreender. E eu te amo, que sou doido por você. We'll be right back. Caboquinho do Guamá com a gente, bora Caboquinho. Bora, Lenildo. Desprezado na solidão, jamais. Bora, Tairo! Ser feliz, de tudo só resta lembrança, tristeza e dor em meu coração. De tudo só resta lembrança, tristeza e dor em meu coração. Já estamos gravando o CD aqui do Forrozão, aqui no quintal do Claudio, hein, gente? Bora chegar que só tá começando. Eu sei que você tem saudade, quem é que não tem? Os pais do mundo. Olha a família Luque Sons, já presente por aqui com a gente. Bora, família Luque! Alô, William, bora! Depois que beijar. Tá passando o Manel, do Jurônimo, o Manel. A tremer de prazer e emoção. Pega só na Equisoba, babá. As mãos descobrindo segredos, desejo bem vão. E aí, a bola? Eu sei que você tem saudade, saudade demais. Super macho! Do velho carro. É do Luque, é? Que foi do seu pai. Tudo é prazer, nós dois. Casa Elétrico com a gente. Tudo depois. E tudo era tão inocente como nunca mais foi. Na minha saudade com você, estou dançando. Bora, Mi. Num domingo à tarde. Doido onde, né? É doido, é. Romântico. Meu rosto colado no seu. Seu corpo apertado no meu. Olhos fechados, sonhando um amor sem adeus. Eu sei que você tem saudade desse tempo tão bom. Que bom se outra vez manchasse meu balão de batom. E é pra recordar, vamos lá. Balão já ninguém usa mais. O tempo não. E a galera já invadindo o quintal do Claudio, hein, meu irmão? Mas tudo aqui dentro. Bora pra cima! A gente deixou marcas demais. Saudade assim, ó. Seja Tati! Oh! Quantas vezes eu fiquei pensando nela, relembrando que passou. Pega o Mazinho Velho Aguardo. O que eu tinha repartia só, é só pra ela. E o verso que eu fazia era pra ela. Mas o tempo foi roendo, era pra ela. Nossa vida já não era mais aquela. Ela então ficou só, eu também fiquei. Ai. Só saudade ficou. Ai, que quantas saudade. Quantas vezes eu chorei pensando nela, recordando que vivi ao lado dela. Quando a vida me valia só com ela. Quando todo meu amor era pra ela. Mas o tempo foi roendo eu e ela. Nosso amor se derretendo, feito vela. Ela então ficou só, eu também fiquei só. Só saudade ficou. Ela então ficou só, eu também fiquei só. Só saudade ficou. E aí, Claudio? Bem, vem. Que ela podia entender. Ela entende. Eu só queria não sofrer. Eu só queria amar. Cara do patrão macho bom. E vê-la bem contente, se entregando ao meu amor completamente, de um jeito diferente, como ninguém mais pode se dar. Meu parceiro Guruçá, já na área, Guruçá, abraço você. O som do amor. Quantas vezes eu chorei pensando nela, recordando que vivi ao lado dela. Quando a vida me valia só com ela. Quando todo meu amor era pra ela. Mas o tempo foi roendo eu e bora, ela. Bora, Robson, olha a escada mais tarde. Derretendo o peito dela. Ela então ficou só, eu também fiquei só. Só saudade ficou. Agora Rafinha, Rafinha vai doida hoje. Ela então ficou só, eu também fiquei só. É o nosso DVG. Saudade ficou. Ei! Bem, que ela podia entender. Eu só queria não sofrer. Eu só queria amar. Tem o Carequina com a gente, olha o Carequina. E vê-la bem contente, se entregando ao meu amor completo. O Alenildo já com a gente, olha o Alenildo. Olha, amanhã tem palácio, hein? Pode se dar. E vê-la bem contente, se entregando ao meu amor completamente, de um jeito diferente, como ninguém mais pode se dar. Prega, uma maneira gostosa de recordar. Bora dançar, vamos lá. Você pode sair com quem quiser, tentar me esquecer quando partir. Você pode ter outros pensamentos, esquecer nossos momentos, você não vai conseguir. O que passou foi lindo demais pra esquecer, e eu me pergunto por quê. Bora, gramação! Nosso amor chegou ao fim. Aqui no que dá. Que passou. Bora, William! Foi lindo demais pra esquecer. E o homem da Raulang com a gente. Viver sem você perto de mim. Bora, Gostinho, vamos lá! Bora, Naldo Júnior! Fazendo corpo a corpo aí. Super DJ Michel. Super DJ Michel, pra cima, meu DJ! Você foi o amor bonitão que eu sonhei. Você foi a mulher que eu mais amei. Você foi o meu mundo, a minha vida. Esquecer você, querida, eu jamais consegui. Robson Elétrica com a gente, tá por aqui. O que passou foi demais pra esquecer, e eu me pergunto por que saudade. Nosso amor chegou ao fim. Vai detonando pra galera aqui, vamos lá. Passado. Eu conheci na Espanha, na Copa do Mundo, a Chapada Jauelha. Uma espanhola que não esqueço um segundo. E aí, papai? Olhei pra ela e sorri. Ela me olhou e sorriu. E disse que também ia torcer. Amigo mestre John, aí da tribo da saudade. Bora, John! Em meio a tantas pessoas no estádio lotado. Chega junto com a Mamora. Eu fui ficando por ela tão apaixonado. E o Zico? E enquanto o Zico fez um gol pra nossa seleção, ela também goleou o meu coração. Nosso sonho morreu. Chorando ela me beijou e desapareceu. Vim embora. Como é que ela vai? Chorando. Bora, Cris, bora, Robson. Tão distante aquele amor. Ei. Fui deixando. Saudade. Minha tristeza é tamanha. Saudade. Eu sofro como ninguém. Um dia volto à Espanha pra rever meu bem. Em meio a dança tantas pessoas no estádio lotado. Eu fui ficando por ela tão apaixonado. E enquanto Zico fez um gol pra nossa seleção, ela também goleou o meu coração. E quando o jogo acabou, o que aconteceu? O nosso sonho morreu. De rocha? Chorando ela me beijou e desapareceu. Vim embora. E aí, como é que ela vai? Como é que ela vai? Chorando. Olha o joelho da guarda, a gravação. Tão distante aquele amor, fui deixando. Minha tristeza é tamanha. Eu sofro como ninguém. Um dia volto à Espanha pra rever meu bem. Do Sônia. Chega junto aqui no Guamá, bora. Quintal do Cláudio. E aí? Nem mesmo a dor que eu sinto fará esquecer. Nem mesmo o pranto que um dia por te derramei. É que essa doeu lá, olha. Tu não entendes que é triste chorar e sofrer. Não te esquecerei. Nem mesmo o calor de outros braços fará eu mudar. Nem mesmo os dias que passo irão conseguir. Oba! Tu não entendes que é triste chorar e sofrer. Cala a boca, vai comer mais. Terei por castigo na vida lembrar de você. O Supremo. Já implorei, eu já cansei de esperar. Eu já chorei, não posso me conformar. Bora, Mimetina, bora, Mari, cadê vocês, hein? Tu não sabes quanto pranto por te derramei. Embora tu não me queiras, não te esquecerei. Pega, Robson, isso aí só sou namoro mesmo. Lá na matina, babá. E aí, Rafinha? Tu não sabes quanto pranto por te derramei. Ele é a Mi, já aqui com a gente, a Mi, M-I-H, Mi. Tu não me queiras, não te esquecerei. Terei por castigo na vida lembrar de você. Embora tu não me queiras, não te esquecerei. Bora, Nati! Nati, tu és a flor mais bela do meu jardim. E aí, DJ? Foi a fada encantada quem escolheu teu amor para mim. Agora no jardim florido encanto. Pega elétrica, só casota na época, minha vida, vivo a te adorar. Nati, minha flor querida. Se eu pudesse, até o mar te ofertaria. Oba! o sol, a lua e as estrelas. Minha própria vida também te daria. Bora, mestre Joe! Mas existe o impossível pra transformar. Olha o casal Globão, Sérgio Tati aí, Nadir, minha flor, DJ Bairon. Te darei para é o nome da emoção. Coração. Bora, parceiro Bairon. Parceiro do Barral. Saudade. Mati, tu és a flor mais bela do meu jardim. Oi! Foi a fada encantada quem escolheu teu amor para mim. Agora no jardim florido, encantos feliz da minha vida. Bora, menino batidão! Pra te adorar. E aí, imagino! Mati, minha flor querida. Se eu pudesse, a terra, o mar te ofertaria. Lá vem a menina. O sol, a lua e as estrelas, minha própria vida também te daria. Mas existe o impossível pra transformar minha intenção. Nadir, minha flor morena, te darei para sempre o meu coração. Nadir, minha flor morena. Sérgio e Tati da família Globão. Mentirinha, vou fazendo de conta que estás junto a mim. De mentirinha, o destino me aponta, serás para mim. Se tempo aí, o Apolo era moleque doido. Essas mentirinhas são como as pontinhas de um rosário lindo. Bora, Sérgio! No covo rezando e por ti esperando. Bora, Manel! Só por ti esperando. E aí, Manel? Olha o cara aqui! De mentirinha, eu me apego à ilusão pra sorrir e cantar. De mentirinha. Mestre John, dá na escuta aí, Mestre John. Pra viver sem chorar. Bora, John! Essas mentirinhas, todas mas são minhas, formam meu castelo, mesmo grande e belo, onde eu fico esperando, só por ti esperando. De mentirinha eu afasto a solidão que a tua ausência deixa. De mentirinha alegro o meu coração, que de mentirinha não se queixa. De mentirinha não se queixa, que de mentirinha não se queixa. Começando as emoções, imagina, bora! Pra ficar no CD! Meu grande amor me abandonou. Como vou viver a vida sem saber onde ela anda? Será? Meu amor, minha querida, querida Helena, querida Helena, juraste com ternura me amar eternamente. Mas quebrasse a tua jura. Mas mesmo assim te amo. Te amo, te amo. Te amo com ternura. Te adoro com pureza. E não quebro a minha jura. Mas mesmo assim te amo. Mozinho. Te amo com ternura. Te adoro com pureza. E não quebra a minha jura. Mozinho dos Velha Guarda. Helena, Helena, Helena, venha ver como estou. Helena, Helena, Helena, meu grande amor. Helena, Helena, querida, eu queria te ver pra sentir o sabor dos teus beijos, matar meu desejo e deixar de sofrer. Pra sentir o sabor dos teus beijos, matar meu desejo e deixar de sofrer. Bora, carequina! Querida Helena, puxa logo a penteada, meu irmão. Amaste com ternura, me amar eternamente, mas quebraste a tua jura. Mas mesmo assim te amo. Eu te amo, te amo. Te amo com ternura. Te adoro com amigo Sérgio Tati, família Globão, que também é família Cineral. Pra minha jura. Só pra recordar na qualidade. Bora aí no batidão. Bora, imagina. Bora chegar junto, Guamá, bora. Eu hoje acordei demais, deprimido e triste. Eu queria poder num instante conversar com Deus. Meus problemas e poder também confessar meus segredos. Tanta coisa me causa agonia e me mata, ai meu Deus. Eu gostaria de saber por que o dedo da vida só aponta pra mim. Se a felicidade existe ou eu vivo sonhando. E se vou sentir sempre essa dor que eu sinto por ela. Que me escapa igual água entre os dedos. Ah, meu Deus, ai de mim. E aí, Guamá? Quem com ferro, ferro. Com ferro será ferido. Tantas vezes e com os outros. Hoje querem. O parceiro Robson com a gente, considerado e da família. Quem com ferro, ferro. Com ferro será ferido. Pedido de vez, um sorriso outra vez, para não chorar. Uma voz tão segura, uma lágrima pura. Olha o Fernando. Vão se misturar. 3, 2, 1. Um pedido de vez, um sorriso outra vez, para não chorar. Uma voz tão segura, uma lágrima pura. Vão se misturar. Vai chorar, imagina. O meu pranto vai ceder. Seja tarde. Bora! Já não posso mais conter. Bora chegar, Guamá. É tão imensa a dor que eu sinto. Eu tenho que chorar. E esta saudade no meu peito não vou suportar. Vou pedir ao grande homem. Bora, parceiro Nilton! Pra fazer você voltar. A distância não é nada. O pior é esperar um pedido de vez, um sorriso outra vez, para não chorar. Uma voz tão segura, uma lágrima pura, vão se misturar. Ei! O meu pranto vai ceder. Pajeja. Já não posso mais conter. Saudade. É tão imensa a dor que eu sinto, eu tenho que chorar. Esta saudade. Olha a manhã de Michel no Palácio dos Mares. Não vou suportar. Essa é a tradição, hein? Pede. Vou pedir ao grande homem. Eu sei que tu vai. Pra fazer você voltar. Bora, DVG, bora banar, meu irmão. A distância não é nada. O pior é esperar. som do amor. É esperar. E aí, Lenilton, olha só. Triste fiquei, amor. Muito chorei de dor. Quanta maldade de saudade vou morrer. E aí, Guamá? Me torturando assim. Tu vais de ver meu fim. Vais transformar em agonia o meu viver. Ai, ai, ai, ai, meu coração. A solução te chama. Olha a mulher samambaia e a Luana tá com a gente. O seu carinho, o seu olhar e o seu amor. Bora, Globo! Passa da Lenildo, dá valor nessa aí. Bora, Lenildo, pra cima. É Guamá! O som do amor. Cineral. Chorei de dor. Quanta maldade de saudade vou morrer. Me torturando assim. Tu vais te ver meu fim. Vais transformar em agonia o meu viver. Ai, ai, ai, ai, meu coração. A solução te chama. Estamos gravando o CD ao vivo aqui, gente. Aqui do que tá no Cláudio. Vai, imagina aí, dá valor. Olha, tá doidão, olha. Bora, Guamá! Me entrega pra mim. Vem provar o gosto da minha boca. Se entrega pra mim e deixa que. Bora, Robson, pra cima. Toda tua roupa. Se entrega pra mim, vem fazer de mim teu bichinho de estimação. Me dá teu amor e em troca te dou um lugar no meu coração. Já sabes o quanto te quero. E por esse momento espero. Toma logo uma decisão. Não, não me deixa esperar desse jeito. Divide comigo meu leito. Se entrega pra mim. Se entrega pra mim. E deixa meu corpo sentir o teu corpo. Te entrega. E entrega pra mim. Me deixa te amar do jeito mais louco. E entrega pra mim. Vem fazer de mim teu bichinho de estimação. Me dá teu amor que em troca te dou um lugar no meu coração. Para, Valda. Visto quanto te quero. E por esse momento. Nossa amiga Valda com a gente. E aí, mamute? A gente bola pra cá pro Guamá, meu irmão. Vem, vem, vem. Vem, ladrão. Não, não me deixa esperar. Como é que vem, né? Cerrando, nunca de vem. Comigo meu leito. Se entrega pra mim. Cartinha? Cartinha, vai dizer a ela. Bora, Betinho! E ainda gosto dela. Oi! Se ela não voltar, ei, vai morrer um coração. Cartinha, também diga a ela. que cada rosto que passa vejo a imagem dela. Grande mestre John. Cartinha, quando ela te abrir, não bora, Betinho, segredo. E se perguntar por que estás manchada, não tente me... Bora, Gleison. Foi o pranto meu. Cartinha, seja minha amiga e pede pra ela voltar novamente, refazer o ninho, que um passarinho não vive sozinho. Amar como eu te amei. Ninguém, ninguém. Eita, que é muito zap. Jamais te amou. Oba! Amar como eu te amei. Vem-te embora, Guamá. Ninguém, ninguém jamais te amou. DJ Bairon. Tá na área, Bairon. Gente boa, gente nossa. Ei! Quando ela te abrir, não guarde segredo. E se perguntar por que estás manchada, não tente mentir. Foi o pranto meu. Atenção, apoio, chega mais apoio. Cartinha, seja minha amiga e aqui, ó, pede pra ela voltar novamente, refazer o ninho, que um passarinho não vive sozinho. Bora! Ela se enamorou de outro rapaz. Assim que o ciclone atinge nossos destinos, nenhum de nós pensou voltar atrás. Que orgulho, quantos desatinos. Eu bebi champanhe em seu noivado. Para contigo, amar! Traguei minha mágoa no peito sem rancor. Fui o primeiro a chegar à igreja e enamorar. Tá vendo, Ravina? Vai! Assisti o a minha, ela vem na faca. Dois sonhos de amor. Já muito tempo depois. Eu te falo, pra ser sincero. Chorando, atirou-se em meus braços e disse, ganhando os meus beijos. É, mas ele quer mesmo. Se ao sentir meus abraços, sou eu que com fome de amor tenho te procurar. Sou eu, sua voz doce meiga, com prazer ouvir. Sou eu que cansei de mentir, de fingir e enganar. Sei que outra boca beijar, pensando em ti. Uma noite, já muito tempo depois, ela veio. Mima Gol aqui com a gente, o amigo Marlon. Galera da 3 de maio aqui com o Michel. Chegando junto aqui no Guamá, bora. E disse, ganhando os meus beijos. Ei! E disse, ao sentir meus abraços, sou eu que com fome de amor venho te procurar. Sou eu, sua voz doce meiga, com prazer ouvir. É, mestre John, é assim, hein, cara. Sou eu que cansei de mentir, de fingir e enganar. Sou eu que cansei de outra boca beijar, pensando em ti. Enquanto eles vão resenhando aí, o Michel vai detonando, bora! É mulher com mulher dançando, muita onda! Bora! Existem milhões de pessoas sofrendo no mundo. Felizmente tem mesmo, olha. Chorando o amor de alguém que morreu num segundo. Com tais violências marcantes, por nossos fatais assaltantes, que vivem à solta nas ruas normais militantes. Bora, Robson! Crianças eu vejo perdidas, morrendo na terra. Seus pais abandonam seus lares ou morrem na guerra. Bora chegar junto, Cláudio, bora lá! Não temos vontade ou escolha. Vivemos. Nosso casal Sérgio Atati, lá do Globo. Sem valer hoje em dia os direitos humanos. O som do amor. Onde será que eles querem chegar? Quando será que isso vai terminar? Quando será que eles vão se entender? Quantos ainda terão que morrer? Eu não compreendo os motivos pra tantas guerrilhas. Soldados que matam ou morrem, deixando famílias. Recorda. Enquanto pregamos a paz, a guerra se expande ainda mais. E o dia de sermos felizes não chega jamais. Eu ouço falar das enchentes e dos terremotos, canhões que disparam deixando feridos e mortos. Milhares serão mutilados. Bora, meu irmão! Inúmeros desabrigados. É, Lenilton, é contigo, Lenilton. E dia após dia acontece. Você que é gostosão? O atentado. Onde será que eles querem chegar? Bora pra cima, Guamá! Quando será que isso vai terminar? Bora, Marlon! Fala, moleque do. Você me deixou completamente nesta fossa. Pinto novo, pinto novo. Ainda zomba de mim. Ei! Não, chega de sofrer, chega de chorar. Já não tenho lágrima. Você nesta fossa do diabo, ainda zomba de mim. Não, não faz mal, não interessa. Você pra mim, você não presta. Você é lixo, não prestou. E aí, Guamã? Você me chamava de benzinho. Bora dançar, bora lá, bora lá, bora lá. Mas eu acreditava. Sua amiga Valda. E aí, Valda? Velha guarda aí. Bora, Carequina. Se escrevem poemas de amor nesse mundo. Olha só, papá. Ainda se fala de flores na face da terra. Crianças já não brincam mais de soldados na guerra. E aí, papai? Eu acho que o homem ainda é criança no fundo. Globão! Mas hoje entendi que isso tudo são coisas que a gente só vê vivendo juntos. Ah, ah, meu amor, lá dentro de mim. Fiz pra nós dois. Esse amigo Paulinho Mala tá na área. Tá aqui com a gente no Guamá. Ainda se pode viver. Fala, Paulinho! De amor. Ainda lá da Cremação. De andar de mãos dadas na rua. Bora, Cremação. Ainda curtimos namoro olhando a lua. Sabemos que nossas promessas não passam de planos. Mas vale viver essa vida nesse doce engano. Por isso eu digo, menina, nós temos que estar sempre os dois vivendo juntos. Ah, ah, meu amor, lá dentro de mim, fiz pra nós dois um mundo assim. Acho que ainda se pode viver de amor. Eu sei que os meus planos são hoje fantasia, mas eu sei que um dia vão se realizar. Para, Budim! Ainda se pode ter filhos na vida sem medo, porque esse mundo é um brinquedo que não tem segredo. Para, Paulo! Eu quero te ter ao meu lado em tudo que faço. Eu quero viver meu poema de amor nos teus braços. Por isso eu digo, menina, nós temos que estar sempre os dois. Essa minha Caboquinha do Guamá tá com a gente, bora, Caboquinhos. Ah, ah, ah, meu amor, lá dentro de mim, fiz pra nós dois um chapado já. Sim, acho que ainda se pode viver de amor. E aí, como é que é? Quem eu quero? Onde andará? A esperar um alguém para amar. Oi. Quero dar o que há de bom em mim. Não posso mais ficar só e tão triste assim. Como é triste estar na solidão. Do Cláudio, bora lá, meu irmão. O que há de bom em mim, não posso mais ficar só e tão triste assim. Bora, amiga Valda. Como é triste. Bora, Tati. Nossa solidão é um. E aí, Neto, muita onda. Tu viver sem alguém. DJ Neto. Meu coração. E aí, bonitão. É muita onda lá. Pra me ajudar e um grande amor fazer meu caminho cruzar. Bora, Botafar, como é que é? Quem sabe eu lhe encontre afinal e nós dois frente a frente. Sentir novamente esse amor tomar conta da gente. Quem sabe se o seu destino é seguir os meus passos. O som do amor. As noites de festa e prazer pra ficar em meus braços. Vem! Por isso vem pra mim. Oh, oh, oh, oh, vem pra mim. Amigo Celso lá do Cará com a gente. Sou Alô, Celso, abraço. É ficar com você. Por isso, vem pra mim. Oh, oh, oh, oh, vem pra mim. Não posso mais viver sem você. O amor só conhece razões que a razão desconhece. Sempre que eu quero fugir, você me aparece. Olha o casal, bora Mari. Por mais alô, Pimentinha. Você vive em meu peito. Tá aqui com o Michel no quintal do Cláudio. E brinca com meu coração. Esse amor não tem jeito. Bora, Sérgio. Por isso, vem pra mim. Ravena, você e a Mi. Tá aqui hoje na manha de camarote. Ah, que saudade. Ai, que saudade. Minha vida é triste, lembranças do passado ferem o meu coração. Olha a galera do Pau de Sebo. Sempre machucado. Aí da João de Deus, tá com a gente, valeu. Me trazendo solidão. E rouba lá. Saio com meu carro perdido na cidade e rodo, rodo por aí. Enquanto no meu toca-fita nossa música de amor explode tão bonita. Quando no meu toca-fita nossa música de amor. Abraço, o Eran, o Kiko, o Ran, né? Fran. O Fran, o Kiko, a Alessandra, aí da barbearia Chifle. Tá aqui. Sempre foi o teu calor que minha alma aqueceu. Dois apaixonados, cheios de esperança. Eu, você, você. Barbearia Stifler, Michel, vai lá cortar, viu? Foram tantos sonhos, várias fantasias. Como posso eu? Barba, cabelo, bigode e cavanhaque. Beijos e abraços, você era só minha. Mas veio um dia triste. Cada um foi pro seu lado, mas a música ficou pra recordar nosso passado. Cada um foi pro seu lado, mas a música ficou pra recordar nosso passado. Não te esqueças, meu amor, que quem mais te amou fui eu. Sempre foi o teu calor que minha alma aqueceu. Essa música lembra um tempo bonito que não volta mais. Onde a gente sonhava e se entregava cada vez mais. Bora, Botafarra! Essa música lembra. A galera que chegou, DJ Braço de amor. Barral. Ela ficou na memória em mim. Para que chegou, bora lá, bora lá, bora lá. Vai comigo por onde eu vou. Só pra recordar, meu irmão, bora lá. Só cineral na matinha pedreira. Esse amor que mexe com meu coração. E aí, Marlon, tu lembra, né, cara? Parece não tem jeito, não. Você vive dia e noite nos meus sonhos. Mas você parece que não quer saber. Que me faz sofrer. Sempre vai com os meus amigos na matinê. Fico em casa me doendo de ciúme a imaginar se no escurinho alguém vai te beijar. No sofá da sala eu sempre ainda tento ver a TV. Diz que quer a assim e diz que gosta só de mim, mas domingo vai com outro na matinê. Oba! Bora Sérgio, bora Tati com a gente. Família Globão. Já saindo aqui do CD, bora. Quintal do Cláudio. A galera do Pau de Sebo aí. Você parece que não quer saber. Só velha guarda. Sabendo que me vai sofrer. Sempre vai com meus amigos na matinê. Bora, Marla. Disse que me queria e agora estou só, mas já sei muito bem quem tu és. Como é que é, meu irmão? Vamos lá! Fala, Barra! Leviana, tudo tem o seu dia e o seu vai chegar. Você vai se danar como eu me danei por você. Será que não se apanha ser tão leviano? Amigo Betinho, saudade. E essa primeira dama aqui com o Michel, obrigado. Que tal do Cláudio? Ser tão leviana. Você é leviana, sempre será leviana. Sou um bobo a mais entre tantos que há por aí. Será que não se apanha ser tão leviana? Será que não se apanha ser tão leviana? E aí, leviana? Sempre será leviana. Sou um bobo a mais entre tantos que há por aí. Será que não se acanha ser tão leviana? Será que não se acanha? E a Michel aqui no quintal do Cláudio? A gente vai esquentando, vamos lá. Atenção. Opération, jambes. Ça qui comprend, comprend. Ça qui pas comprend, pas comprend. Ah, ah, ai, que saudade. Opération. Attention. Assirément, à la sidire, les mandants. Nous qu'à parler, nous tout qu'à la parole. On dit jambon, on dit déjà jambon. Ça très facile, ça d'être très de parasite. Y'a y'a y'a aí, Robson, vai dentro. Olha, vai beber. Só sair aqui hoje. E show! Bora, Valda! Bora, Marlon! É moto farra! E ele é show! Olha, abraço nosso amigo Nena Gol! Aí da 3 de maio, tá com a gente! Alô, Nena! L'amour, l'amour, família Globo. Casa elétrico, muita onda. Sacramento. Sacra bala. Que bueno es. Rico. DJ Michel. Lá na feira o Cinerá. Só os feirantes, muita honra. Amacillé, macillé. Macilla, mamazonga, mazonga. Mamacilla, macilla. Mamazonga, mazonga. Mamacilla, mazonga, botigua. Mazonga, botigua. Bora, mi! Ó, dicas pop, é pop. Masilla, mamazonga, mazonga, mamacilla, masilla, mamazonga, mazonga, mamacilla, botigua, botigua, botigua, botigua, olala, olala, olala, olala, curta, curta, curta, curta, curta, curta, curta, curta, filé, vinte bola, filé. É que se o filé soubesse na sala, embala, tá doido, era muito bom. Ele ia voar. Na cama do outro não se mexeu. Larga o osso, menino. Larga o osso. Larga, menino. Larga o osso. Quem te mandou? Agora aguenta. Toma lá. Larga o osso. Larga o osso. Quem te mandou? Agora aguenta. Bora, Robson! Chifler! Alô, Chifler! A Maria Chifler, uma das melhores do Guamá, Guamá, né? Tá a rir, né? A vida agora é que vem! Tamo lá! Ei! Lá da Terra Firme, Barbearia Chifle. Amanhã tem Palácio dos Bares. E aí? DJ Barral, DJ Barral. É, galho Neno Gol, hein? Y aquella luna romántica en su... Insano. Lambada com Midback, né? Bora! De mais, tamo de pichador aí no bolero, meu irmão. Amigo Celso da Caralho com a gente. Alô, Celso. E é Guamã! Só treinando. Vai, vai, vai. E doida, e doida, e doida, e doida, e doida. Aí esse é o passo do cavalo, hein? Bora, elétrica! Pichadora Neto, era pichadora na época. Podia ver uma parede branca. Lumba samba, lumba samba. Lumba samba, lumba samba. Bora! Sagrada da Barbaria, Stifle! Aqui com o Michel, obrigado! Bora, DJ Barra! Olha a Alessa Vanessa na... You better let me in, come full of passion. And me come with everything to make it dance fun. In the club and in the party, everybody dancing and feeling hearty. Wiggle the body on, wave your hand on, jump around in a silent pattern. No pé de coco, eu quero me trepar pra tirar coco. Eu quero me trepar no pé de coco. Gordinho magro, vai. Eu quero me trepar pra tirar coco. Filma. Depois eu quero quebrar o coco pra saber se o coco é outro. Pra saber se o coco é outro. Depois eu quero quebrar o coco pra saber se o coco é outro. Pra saber se o coco é outro. Que bacana esse pulinho aí, ó. Tem gente dizendo que eu tô louco, que eu só falei tirar coco. Realmente eu quero tirar um coco, pra depois quebrar o coco, pra saber se o coco é oco. Realmente eu quero tirar um coco, pra depois quebrar o coco, pra saber se o coco é oco. Passa pra mim, Debo. Eu quero me trepar no pé de coco. A galera do pau de sebo aí, ó. Eu quero me trepar pra tirar coco. Eu quero me trepar no pé de coco. Eu quero me trepar pra tirar coco. Depois eu quero quebrar o coco pra saber se o coco é oco. Pra saber se o coco é oco. Depois eu quero quebrar o coco pra saber se o coco é oco. Pra saber se o coco é oco. Forrozão do quintal do Cláudio. Pichichita, ô pichichita, eu tô ficando feio e você tá mais bonito. Pichichita, ô pichichita, manda fazer o meu lá. Ficando feio e você tá mais bonita. De pichichita, loja do seu abano, comprar um metro de pano e não como uma cambraia. E do cacheiro perguntar se... Aí, Ana Nilton! Ele disse que sobrava... Vai ideia agora! De casaco e saia. E do cacheiro perguntar se... Ele disse que é só brava pra fazer casaco. pudesse não deixava o pichichique. Todo mitiga bonito sai só pra passear. Bora, Neto! Não sobe nem a praça e nem a feira pra mulher namoradeira. Tem bom, né? Daquele forrozão na passagem lá, né, meu irmão? Não sobe nem a praça e nem a feira pra mulher namoradeira não querer empaquerar. Bora, Marlon! Pichichito, ô oh, pichichito, tô ficando feia. Pega debaixo da chuva e tu. Vai, Barral, gostei do passo, Barral, vai. Tô ficando feia e você tá mal. Pega, bacana. Pichichita, ô oh, pichichita, eu tô ficando feio e você tá mais bonita. Pichichita, ô oh, pichichita, eu tô ficando feio e você tá mais bonita. Eu outro dia falei para a pichichita que a sua saia é bonita, porém não cobre a canela. E bem que vi, te vi, a sabia sabia já. A lua só olhou pro sol, a chuva abençoou. O vento diz, ele é feliz, a águia quis saber. Para, gordo! Porque por quê será? Sapo entregou. Dá uma razão no Cláudio! Ele tomou um banho de água fresca. Um lindo lago, maravilhosamente clara água, no lindo lago do amor. Ele tomou um banho de água fresca, no lindo lago do amor. Maravilhosamente clara água, no lindo lago do amor. Hoje à noite eu vou sair, eu quero encontrar o amor que eu tanto espero e vivo a procurar. Bobby. Liberar meu coração desta triste solidão. Quem quiser sair comigo é só me dar a mão. Eu quero desfrutar o mundo de prazer, dançar agarradinho, coladinho. Alô, quadrinha! Quero brincar com meu amor. Vambora! Quero brincar com o gordo. Quero brincar com o gordo. Aê, bijão, se tu fosse um pombo. À noite eu vou sair, eu quero encontrar o amor que eu tanto espero e vivo a procurar. Liberar meu coração desta triste solidão. Quem quiser sair comigo é só me dar a mão. Eu quero desfrutar um mundo de prazer, dançar agarradinho, coladinho com você. Quero brincar com meu amor. Quero brincar com meu amor. Vinte e três de junho, noite de São João. Festa, folia, energia, multidão, banderolas de desejo, coloridas de ilusão. Festa, folia, energia, multidão, banderolas de desejo, coloridas de ilusão. Bora lá! Baião, Baião, São João. Segunda-feira, lá em Vigia, Fogueira, dia de Luiz do Gonzaga. E o Marlon vai estar por lá. Dando um gritinho. Fogueira, labaredas de paixão, queima o fogo da alegria dentro do meu coração. Vai, Barral! Vou cair no forró. Fala aí, o Barral! Sem perder um segundo. Vai, Dé. Vou cantar e dançar, vou pintar e bordar, ninguém vai me segurar. Vou festejar o maior São João do mundo. Vou cantar e dançar, vou pintar e bordar, ninguém vai me segurar. Vou festejar o maior São João do mundo. Rojão no quintal do Cláudio. Quantos aqui ouvem, os olhos é de fé. Quantos elementos amam aquela mulher. Quantos homens terão inverno, outros verão. Outonos caindo secos no solo da minha mão. Bora, Globão! Gemerão entre cabeças, a ponta do esporão. Pra cima, esquece mesmo. Veneno, meu companheiro, desatado, cantador. Ah, imagina que tu tá sozinho no quarto, vai. E desembocou no primeiro açude do meu amor. Ei! Quando o tempo sacode a cabeleira, a dança toda vermelha. Eu forrosa. Um olho cego vagueia procurando o touro. Alô, Barraô! É quando o tempo sacode a cabeleira. Vai, Barra! Toda vermelha. Olha aí, rapaz. Um olho cego vagueia procurando por um. Olha aí, ó. Vai. Água, quadrilha misturado com trance, bacana. Boa, quer ver agora? Olhos eram de fé. Quantos elementos amam aquela mulher? Quantos homens eram inverno, outros verão? Outonos caindo secos no solo da minha mão. Gemerão entre cabeças, a ponta do esporão. E aqui tá do Cláudio! Festejar. Vamos festejar São João, vamos puxar fogo, vamos farrear. Já tem uma morena para chamar, vou cair na brincadeira. Alô, chifre! Inteira até o dia clarear. Bora festejar. Vamos festejar São João, vamos puxar fogo, vamos farrear. Alô, Cleiton! Já tem uma morena para chamar, vou cair na brincadeira, vou brincar a noite inteira até o dia clarear. Esse ano eu vou brincar no capão da volandeira. Robes a Cris! Subir poeira. Capão da volandeira. Vai ter foguetão roqueira. Capão da volandeira. Todo mundo da rebeira. Vai tarde de solta. Em setembro se faz bronca. Em dezembro foi varamo. Já choveu no mês de março. Nós plantamos samião. No meado de abril, o povo vai pedir a beijão de colorão. Me louva a perdoar. Esse ano eu vou brincar no capão da volandeira. Quero ver subir poeira. Parecia até um frevo naquele cai e não cai. Parecia até um frevo naquele vai e não vai. Parecia até um frevo naquele. Alô, Neno Gol! Cai. Parecia até um frevo naquele vai e não vai. Vem pra coça, coça com dança agora. Na dança do coçaco não fica coça fora. Vem pra coça, coça com dança agora. Na dança do coçaco não fica coça fora. O Marlo, sexta-feira, vai estar com a gente lá no Bolero. E ele vai lançar a vinheta. supremo som do amor. Vem com vendaval, chega esse menino, traz um arsenal, flecha incendiária, disco voador, bala de brinquedo, bomba de isopor. Flecha incendiária, disco voador, bala de brinquedo, bomba de isopor. Só mais uma pra completar a sequência da quadrilha. Michel acabou de ganhar barba, cabelo, bigode, cabelo, né? Lá na barbearia Chifre.